Você? E aí, pessoal? Tá começando Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. E a gente, nesse a gente viajou pra Jundiaí, né? Só que, como toda viagem tem suas dificuldades, coisas aconteceram. Mas, antes de começar esse podcast, vamos pedir pra vocês avaliarem os podcasts no iTunes. E sinto muito pelo Pérez, Homem Concha, Vitor Pérez e companhia. Antes de começar, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes, dando 5 Pedros Pérez, ou 5 Conchinhas do Mar, ou 5 Cuias de Chimarrão, para nós podermos ficar mais felizes. Vai ser bonito, vai ser beleza, vai ser agradável, e a gente vai cada vez mais longe, como fomos com esse podcast. Mas não é só isso, não é mesmo, Suede? É. Dê os recados, ô maldito! Eu vou dar os recados, é que eu tô triste comigo mesmo. Os recados! O recado, gente... As explicações são depois. Tá, desculpa. Então, peraí. Antes de começar, vamos chamar o tradutor. Gostaria de chamar aqui o Aruvaru. Estamos à procura de novos colunistas e um em especial. Meus caros ouvintes japoneses, desculpa. Este especial não é especial como nosso tradutor, mas é um cara ou uma mina. A piada foi boa, vai. É um cara, uma mina, um trans, qualquer pessoa que se liga na cultura japonesa em geral. Especial. Então você mesmo, você que se liga em cultura japonesa em geral, você que gosta de mangás, animes, livros japoneses, culturas japonesas, lendas, coisas kawaiis em geral, você pode ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Animes, manga, Expresso do Oriente. É fácil falar japonês, cara. Vai tomar no cu. Eu acho que aquele cara que morreu que fazia sertanejo também cantava japonês. Churu, churu, tirá, lá. Não, esse é o bará, bará, bará. Barabara deve ser alguma coisa em japonês, de fato, sim, né? Sim, com certeza. Então, mas não só você que gosta de coisas japonesas e vai fazer parte do Expresso do Oriente aqui conosco. Você que gosta de escrever, que escreve sobre alguma coisa interessante que você julga interessante, nós também julgaremos interessante. E porque justamente você já conhece o conteúdo do nosso site, você já é um leitor assíduo e você quer atrair mais pessoas com coisas que você gosta, nós gostaremos e o público gostará, você pode ser um novo colunista de Locomotiva 26. Precisa de tradução nessa parte? Não, e ouvi um namastê no meio. É. Tá, parabéns. Certo, dados os recados, vamos fazer o seguinte. Eu sou o Rafael Tanicho e Suede vai tomar no seu cu. Olá, seres providos de carbono e amoníaco e perdão pelo vacilo. Eu sou o Pedro Tanicho e Suede. Oi. Vai tomar no seu cu. Com canudinho. Fala, galera, aqui é o Alvin e Suede. Oi. Tomar seu cu. E com todas essas informações, roda a vinheta. Vem. Ai, cara. Solta de. Vai! Eu preciso. Mas antes de começar esse podcast, que assim, qualquer um ficaria desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, né? Não sabemos se nós temos e-mails. Então, esse momento nós estamos gravando sem saber se teremos e-mails. Na verdade, temos alguns e-mails, mas vamos esperar um pouquinho mais próximo da data de lançamento desse podcast. E vocês saberão. Por que estamos fazendo esse adendo? Porque eu sou um idiota. Eu perdi minha vontade de viver. Suede, se explique. Aconteceu que eu não percebi, com certeza foi nessa hora. Não. Calma. Queridos ouvintes, nós gostamos muito de todos vocês. Por isso, resolvemos visitar um ouvinte que acabou se tornando um amigo nosso. Ele mora aproximadamente o quê? Uns 200 quilômetros daqui? Quase 300 quilômetros daqui. Ou seja, é muito fácil gravar com ele presencial. É muito tranquilo. É muito de boa. E a gente fez uma gravação muito gostosa, falando sobre assuntos diversos. Não focamos num assunto só. Em companhia, tínhamos também o Homem Concha, tínhamos o Vitor Pérez. Mas algo aconteceu, porque a vida é uma caixinha de surpresas. E o que aconteceu nessa surpresa? Estava eu, todo alegre e pimposo, editando o cast, que foi maravilhoso, na nossa pequena estada em Jundiaí City. E tinha uma hora e pouquinho. E eu não estranhei, porque realmente a gente gente tinha gravado uma hora e pouquinho, mas não lembrava quanto que era esse pouquinho. Editando, fui, porque dando risada e tudo, foi um podcast gostoso, e eu não percebi que estava faltando algo. Só que eu não tinha percebido desde o momento que eu peguei do cartão de memória do gravador e mandei para o Tani, falando, aqui o cast. Aí ele mandou uma mensagem pra mim. Suede, demora mesmo pra eu entrar falando fala galera? E eu respondo, não cara, esse não tem o fala galera do seu clã. Quando eu disse isso, eu lembrei da minha abertura, que foi uma piadinha de hoje não é Jundiaí, hoje é Jundiaqui. E todos me xingando pela piadinha idiota. E eu percebi que eu havia perdido os primeiros 20 minutos do cast. Ou mais. Não, eu acho que 20 minutos pra menos. Ou mais. Agora não tem mais como saber, né? Exato, agora não tem mais como saber. Só que a vida... hoje estamos xingando por outro motivo, né? Pelo motivo de você ter perdido isso. Sim. Como nós gostamos de agradar os ouvintes, nós resolvemos fazer um negócio, que é mais um daqueles literativas especiais inseridos em Locomocasts. Desta vez, uma música que está na cabeça de todos. É uma música contemporânea, muito rica em seus significados e suas significâncias. Já falando como Suede aqui. Então, vamos lá. Amor. Ódio. Alegria. Tristeza. Felicidade. Melancolia. Dia. Noite. Durável. Efêmero. Companhia. Solidão. Certeza. Dúvida. Calor. Frio. Sentido. Abstração. Esperança. Existência. Perfeição. Nitidez. Morte. Tranquilidade. Angústia. Momento. Locomotividade. Presença. Razão. Vida. Com locomotiva. Coerência. Mente. Sujeito. Verbo. Ser. Literativa. O seu podcast de literatura interativa. Meu Pau Te Ama, um texto escrito por MC G15, interpretado por Suede. Ai, caralho. Solta, solta que solta. Vai! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. E nem fumar maconha. Que a sua presença... me deu onda, seu sorriso, me dá onda, você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de fuder, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama. Que vontade de fuder, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama. É, meu pau te ama. Meu pau te ama. É, meu pau te ama. Ai, caralho. Te ama, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama. Que bosta, o som da MCG 15 aí. Ai, mano. Foi difícil. Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Mas o bom, queridos ouvintes, isso foi algo grave. Sim. A gente sabe que foi algo grave. Por isso que nos bastidores aqui a gente estava conversando sobre mais uma coisa que o Suede vai fazer. Sim. Ei, como assim? Ué, você tava combinando com a gente? Não, eu não sei nada. Sabe sim. Tá, ok. Ouvintes, vamos gravar um clipe com o Suede. E você vai escolher o clipe através de e-mails. E você, exatamente, você que está ouvindo, vai decidir qual vai ser o clipe. Temos duas opções. Pedro, qual é a primeira? A primeira opção, devo dizer que saiu da minha cabecinha. Pedro, por favor, Pedro. Eu achei da hora. Eu gosto Pedro, pra Pedro. Cacete de você. Você sabe que você é um puta amigo meu. Eu tô tremendo. É que tá mesmo, cara. Calma, mano. Ah, se o cast assim, fosse não, filmado. Véio. Relaxa, eu não relaxa. É tão ruim assim, não, cara. Você simplesmente vai ter que arranjar uma roupinha azul, uma peruquinha loira e gravar Let It Go. Let It Go. Oh, queridos ouvintes. Ai, essa a ideia... de você. Agora é hardcore, bagulho. A ideia que eu tive. Vocês conhecem a Tati Zaki? Aquela funkeira que não, fez funk o não. Eu vou sentar, agora eu vou. Gostosa. Alugaremos uma fantasia da Branca de Neve. O Suede vai decorar a coreografia. Não, aí já é demais. E vai gravar demais. Um clipe para vocês, queridos ouvintes. Mas vocês escolhem. Vocês escolhem. Não vamos incentivar vocês. Vocês vão escolher o que vocês querem ver, certo? Ou seja, você decide. Eu vou. E agora vamos para o que sobrou do cast. Pedro Pérez, Homem Concha, Vitor Pérez, mil desculpas, mas a gente não podia deixar de lançar esse podcast que a gente gravou com vocês, já dando início ao Sobre Trilhos, que é um outro podcast que vai estar aí logo menos. E tem um cachorro latino aqui de fundo pra caralho, mas tudo bem. E vamos lá, roda a vinheta. Give me fuel, give me fire, give me double charizard. Mas assim, para os ouvintes que escutam a gente brincando, óbvio que é uma brincadeira isso que a gente faz, né, e tal. Por quê? Porque a gente já tem uma certa intimidade com o Pedro Pérez, né, e... Ui. A gente... Já tomaram banho juntos. É que a gente zoa todo mundo, né, mas o Pedro Pérez já é amigo nosso, né, então... É, a gente zoa todo mundo, mas especialmente o Pedro Pérez. Exato. Tô acostumado já. Outra coisa em comum entre todos os que estão aqui na mesa é jogar Magic. É jogar Magic. Uns melhor, outros pior. Uns não trazem o Magic, né, dando desculpinha, né? É o medo. É o medo. Quem? O animal que tá à minha direita aqui. A geladeira, mano? É. O animal tá dentro da geladeira, é. Morto. Você tem um porco guardado aí do ano novo? Porco? Você come porco no ano novo? Eu como, cara. E botar na mesa, né? É. Tem erro, não. Tem frescura, não? Cara, eu pensei em Black Mirror. Gente, eu imaginei a cena do Black Mirror, cara. Eu ia falar Black Mirror. O Pedro com o porco, cara. É, velho. Vai qualquer coisa, né, mano? Tô em choque, velho. Qual o Pedro, Pérez? O Pedro Panicho. Você, ó, você é o Pedro Pérez. Ele é o Pedro. Por quê? Porque eu sempre vou te chamar de Pedro, porque Pedro PP Pérez. Já existe. Você já viu mas alguma é vez eu te chamando de Pedro? Não, sempre. Pedro Pérez, Pedro Pérez. Por Pedro quê? Pérez. Porque... Pedro Pérez. Por quê? Porque você é um cara especial, velho. Não. É, você é. Assim como tem um amigo meu lá de Araraquara, que é um fotógrafo, que eu chamo ele de David Leme. Eu nunca chamo ele só de David. David Blaine? Leme. Ah, Leme. Eu nunca chamo ele só de David. Por quê? Porque ele é o diferentão. Tu é diferentão, cara. É, isso aí. Que bom. Então o Pedro vai ser sempre o Pedro, você sempre vai ser o Pedro Pérez, o Fred vai ser sempre babaca. Brincadeira. É igual um garfo com o cabo feito de correntes. Você pode ser especial, mas não quer dizer que é útil, cara. Funciona uma foto mesmo. Mas, Pedro Pérez, Homem Concha, o pessoal quer saber como foi o gangbang de vocês. Gangbang? Que papo é esse, mano? Eu desconheço essas informações. Não, deixa eu só tirar uma dúvida. Pedro Pérez, você ouviu o podcast de crossovers? Claro que eu vi. O que você achou? O que eu achei? Você... Ó, tá gravando mesmo? Tá gravando mesmo. Olha, é desnecessário, né? Vamos falar a verdade, caralho. Aqui. O quê? Tem que ser é necessário pra caramba. Colocar eu com a Homem Concha? Eu aposto que todos os ouvintes tiveram essa curiosidade. Teve o Etevaldo ainda, não se esqueça. Teve o Etevaldo. Nossa, verdade. Na verdade, infância, eu acho que nossa infância. Eu acho que os ouvintes se enxergaram no lugar de vocês. Exato. Isso foi meu medo. Todo mundo pegando AIDS do Etevaldo, cara. Exatamente. Olha só que delícia. É louco. Então, mas aí a gente resolveu propor uma batalha entre o Pedro Pérez e o Homem Concha, porque eles eram até então os mais ativos nos e-mails e tudo mais. Mas daqui a pouco. No gangbang não dá pra saber. No gangbang não dá pra saber. Na porrada, daqui a pouco a gente vê. É, aqui na frente do caso do Pedro Pérez tem um espaço lá que dá pra fazer uma porrada legal dos dois. Exato, mas no médio que o Homem Concha perdeu. Não. Foi sorte, né? Homem Concha. Foi um momento, assim, tava meio nervoso. É uma cidade nova, ambiente novo, novos ares. A pressão atmosférica, né? Mas... que jogar em casa foi sempre sorte, tem vantagem. Jogar em casa. O que passa? Não ouvi. Jogar em casa sempre sai vantagem. Ah, sim. Que droga, cara, que droga. Peraí, então eu vou propor um negócio aqui. Então eu, como ouvinte, não participante, eu quero fazer um pedido aqui ao host. Então faça, por favor. Por favor. Eu sei que vai acontecer, mas né, vamos pedir de verdade. Então vamos. Duas coisas. Diga. A primeira, a que eu quero falar agora. Fazer o cast de RPG. Ok. Mas não sobre RPG. Jogando RPG. Jogando RPG. Ok. Vamos ter uma partida de RPG. Quem mestrará? Podemos tirar no palitinho quem mestrará. Ok. Não sei. Palitinho virtual, né? Só não é bom tirar no dado, porque os dados não gostam de mim. Não, nem. Os que vocês trouxeram, né? Mas você tem dado, Pedro. E a gente tá na sua... Nossa, e a gente tá na sua casa, então você tem dado em casa. Tem dado em casa, pior que tenha mesmo. Ele tá reclamando dos que a gente trouxe, mas bastante, tem dado. Bastante, caramba, velho. E a segunda, gente, o vídeo do Aladdin, gente. Opa, mas recusou mesmo. Esperando aumentar os downloads. Vocês já filmaram, já? Não. Não, ainda não. Sim, já tá engatilhado pra soltar? A gente já tem tudo roteirizado, cara. Só tá faltando os downloads bater. Já tem as fantasias já pensaram também? No visual no traje, do Suede? Já. Mas já tem as roupas? Você concordou com isso mesmo, Fred? Mas, lógico. Por que sem não? Pensar duas sem vezes. Pensar duas vezes. Só, certo. Mostra o peito pra ele. Erga a camisa. Nossa. Atenção. Agora imagina. Pedro Pérez. Não. Calma. Segura a audiência. Pedro Pérez. Agora você vai visualizar isso que você vai ver aqui. Música de striptease. De biquíni. Jesus. Aquele biquíni Jasmine. Jasmine. Você vai visualizar nele. E eu quero que você expresse por palavras o que você vai ver agora. Ok. Música de rock de striptease. Vai lá. Cara. Que nojo, isso. Né? Que nojo, mano. Você que fez o pedido, cara. Eu quero fazer um terceiro pedido. Tem que depilar o suede antes. Cancela o segundo. Ai, cara. Só pro suede tirar a segunda camiseta, tá ligado? Não, mas ó, vamos fazer o seguinte. A gente tá acostumado a fazer algumas histórias já interpretadas e tal. Vocês viram no podcast especial de Natal, pelo Pérez não viu. Mas assim, os bons ouvintes viram. E assim, eu acho que a gente pode fazer um de RPG. Deve. Porém, é legal. Eu gostaria que os ouvintes pedissem aí também. Quem mais tem interesse? É. Então, se você que está ouvindo tem interesse, por favor, se manifeste no nosso e-mail contato@locomotive26.com.br, correto? Que também é uma das vantagens do grupo do sim, WhatsApp. Sim, você pode sugerir temas. Exato. Mas não falemos disso agora. Não, deixa eu falar uma coisa que aconteceu no grupo. Pera aí, o que você vai falar que aconteceu no grupo, cara? Eu não... Eu tava voltando do serviço e eu vi. Jogaram RPG no grupo, não jogaram? Sim. Eu queria ter participado. Eu não vi isso, eu não participei. É, eles jogaram. Quem que tava mestrando? A gente tava brincando. Gabriel. Gabriel Catarro. Bem por cima. Olha que bacana. Gabriel Catarro. Gabriel. É difícil mestrar pro WhatsApp. Demais. É, meio complicado, mas... É, principalmente que os caras, pra mostrar que tiraram 20 anos dado, mandavam foto. É. Confiável pra caramba. Parece legítimo. Ué, é o nadinho aqui, que eu tô usando. Uhum. Ó, só tiro números altos. É, 2, 9. Só tiro números altos. Meu Deus. Mas então, vamos mandar e-mail e pedir. Se vocês... Se bastante gente querer aí... Se bastante gente querer... Qual que é e-mail mesmo? contato@locomotiva26.com.br. Tá. Se bastante gente quiser... E se manifestar aí, não precisa ser bastante. Sei lá, umas 10 pessoas se manifestarem. Umas 10 pessoas se manifestarem. 10 pessoas. A gente faz, porque a gente gosta também, sim, né? Então. Duas contas do Gmail já. Já dá duas pessoas. Não, só vale uma pessoa por e-mail. Um por CPF. Bem. Um por CPF. É o Pedro Pérez e o Pérez Pedro. Que fique bem claro pros ouvintes que vai falar, vai fazer de RPG, vai Nerdcast, blá blá. Pô, mas a gente também gosta de RPG, exato, cara. Exatamente. Não é monopólio deles. Tem outro também. Gosta. Nerdcast tem 600 e tantos episódio, qualquer tema que a gente fizer na vida, eles vão ter feito. Exatamente. Então, assim, os caras não patentearam o RPG, exato, né? A gente pode usar também. E acredito que antes dele, alguns casts já faziam isso, né? Sim, sim, certeza, sem sim dúvida. Estrangeiro tem. E ó, vamos falar aí, que teve gente que gostou mais do nosso episódio crossover do que do episódio Jovem Nerd. Não, mas depois de ouvir o nosso, não tem perspectiva pra ouvir o deles, cara, porque o nosso é muito... Muito bizarro, entendeu? Cara. É, muito... Mais viajado, né? De crossover, né? Oi? A pessoa fica traumatizada, vê a palavra crossover, já trava. Falo, ixi, gangbang. Não, acho, assim, se você quer ouvir um crossover com embasamento científico e tudo mais, você ouve o do Nerdcast. Se você quer ouvir com experiências de vida, assim, que nós acompanhamos e tudo mais, gangbang, você ouve o Locomocast, assim. Aquele crossover moleque nada de várzea, né? Exatamente. É, nós nada. A ideia de gangbang em todas as momentos foi do Suede. Foi do Suede. Não. Você tem uma fixação por isso aí, né, Suede? Você propôs até entre esses dois aqui, cara. Credo, mas foi engraçado, não ficou? Ah, ficou, mas eu sei, mas... Mas a eu ideia não esperava é sua. Isso de você. Foi, era o que o público pedia, cara. Não, três coisas que eu acho que é o Suede que coloca aqui. Estraga esse grupo maravilhoso aqui. Essa porra desse gangbang. A maldita cabra. Não, a cabra não é minha, não. Põe a cabra aí. A isso cabra foi eu, cara. Muito a boa, cabra foi eu. Ih! Esqueci. Mas boneca. Não, isso daí, pelo amor de Deus, não, né? Velho. Ih, não vamos tocar nesse assunto. Como é, cara? Que é? Fogo na bomba. Calma, vamos de novo. Um. Bang bang. Dois. Cabra do Tani. Muito bem. Lembrei aqui, é algo que está extremamente fora da minha realidade. Orgia de traveco. Isso é. Isso foi. Nossa. Então, isso parte de todos nós. Isso aí é coisa do Suélio. Ô, Pedro Pérez, uma coisa. Você nunca experimentou uma orgia de traveco? Precisa responder. E a mulher dele como ali, velho. Isso, fala mesmo. Ela fez o almoço pra gente. Desculpa, Bruno. Desculpa essa brincadeirinha. Cara, como que é você conseguiu viver? É uma promessa de colocar essas três coisas em todo o cast. Não, a orgia de traveco é uma perspectiva de vida, entendeu? É um objetivo de vida? Objetivo, é um éden, tá ligado? É a realidade do Suede uma vez por mês depois do pagamento. Exatamente. É alegria. Ai, ai, ai. Não, sério. A gente até brincou com você no ano divertido. Novo. Não, calma. No ano novo, não. No cast de Natal, que você ainda não ouviu, você não sabe. Perguntando se você conhecia o DR. Ah, eu vi, fui atrás. Você foi atrás do DR? Infelizmente. O que você achou de o DR? Vocês estão me zoando, né? Que vocês gostam daquilo lá. Cara, é genial! Aquilo é genial, cara. Genial não é. Pode ser uma música, cada um tem um gosto musical, mas genial. Cara, as pessoas na rua estão cantando Meu Pau Te Ama. Concordo. Não, isso é verdade. Então, se formos olhar por essa perspectiva, como é que é aquela? Válido. Os fãs do UDR são viados, né? Todos os fãs da UDR são gays. É. Se você tem todas as camisas, você é gay. Se você tem todos os nossos discos, você é gay. Você é gay? Você é gay. Isso é música. Todos os fãs da UDR. Solta essa aí, solta essa. Você tem todos os nossos discos. Você tem todas as camisas. Você é gay. Você é gay. Todos os força, moleque, são gays. Por que que acabou, né? Tão promissor, tão inteligente. Não, foi uma tristeza o final dela. Foi tristeza. Né? De verdade, cara. Foi eu acho que foi assim. Durou quanto tempo essa banda aí? Durou pra caramba. Desde 2006. Desde 2005. Não, desde 2005 eles estão. 10 anos. Eu vi uma foto dessa banda. Você conhece alguém dessa pessoalmente, UDR? Não. Pessoalmente, não. Infelizmente. Eu vi uma foto, eu acho que vocês devem ter visto uma foto famosa na Wikipédia, acho, do UDR. Eu não sei se todos cantam lá, mas enfim, era um dos vocalistas. Ele tava com a cara cheia de merda, mano. Ah, sim, acontece, sim, acontece. Sim. Sim, é sketch o nome disso. É uma prática. Sketch. Super natural. Voltou a ser um podcast de indústria pornográfica, cara. Caramba, mano. Super natural. Isso é super natural, cara. Não é natural, cara. Acontece com qualquer um. Acontece com qualquer um. Um dia você acorda com uma ressaca desgraçada, vai no banheiro, olha, sua cara tá cheia de merda, cara. Você olha pro mendigo do seu lado, você não sabe quem é. Aí no banheiro você encontra um anão albino. Mas assim, no show. Ah, não, mas não é merda de verdade, né, velho? Não. Eu não acho é. Que é. Não é, deixa eu te explicar rapidinho. Uma breve explicação de UDR. Um dos caras é historiador, o outro é professor de faculdade. Aquele projeto que eles têm, que eles tiveram, é realmente pra colocar a contrário todos os bons costumes e o metodismo de não se pode falar disso. Ah, isso é bizarro. Colocar como um contraponto ideológico, entendeu? Então, sim, tem um porquê deles fazerem aquilo. Porque é só pela zoeira, entendeu? Agora eu te pergunto, Pedro Pérez. Pois não? Te convenceu? Oh! Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, historiador, contra não, tem um textinho lá no Locomotivo 26, site muito bom, falando sobre já o UDR. Já acessou alguma vez? Não, é bom? É muito bom, cara. É muito bom. Procura lá, UDR Locomotivo 26. Melhor não. Muito bom. UDR, você não vai se arrepender, perigoso. Cara. Prometo. É texto do Suede, cara. Você vai se arrepender com certeza. Começa com olá, seres providos de carbono. Não. Eu tento mudar. Algumas vezes é olá, seres respiradores de oxigênio. Aliás, ou... Suede, fala de quem que você roubou esse olá, criaturas providas de carbono e amoníaco. Não, não foi roubado. Ele foi uma falou. Ideia pensada e eu não. Já falei. Não, você roubou e falou no literativo. É, exatamente. É roubado, foi apropriado. Apropriado. Apropriação de terra é o quê? Criatura provida de carbono. Não, já tá errado. É eu, filho do carbono e do amoníaco. Isso é uma poesia, é Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. É, mas daí você chega, olá, criaturas providas de carbono. Cara, você quer... A gente se embasa em coisas que a gente gosta. Sim, mas concordo. Você tá fazendo total alusão a isso. Cara, não faz as minhas aberturas baseadas alusão, em chocolate. Velho. Não é algo que você criou. Então agora... A foi sua uma máscara coisa que cai. Eu embasei. As pessoas veem quem é o Suede. Isso foi uma coisa que eu embasei, poxa. Você roubou, cara. Eu não roubei. Não, ele nunca chegou num podcast e falou lá se eles provêm de carbono e amoníaco. Então tá, eu posso é um chegar ponto, aqui e cantar uma é um música ponto, de. É um ponto. Sei lá, cantar uma música do Steven Tyler, falar que é minha, simplesmente porque ele nunca participou de um podcast. Não, primeira coisa que eu nunca falei que isso é meu. Segundo, isso é uma homenagem. Olha, eu criei uma discórdia, é isso? Hã? O pessoal tá tretado essa semana. É só vir aqui, o Pedro Pérez já começa... Não, tá legal. Vai. Oh, yeah. Eu nem lembro mais o terceiro. Tá indo até estourar a pipoca ali. Não, vai lá, vai lá. Primeiro. Primeiro, não foi um roubo, é uma homenagem. Segundo. Eu não lembro qual foi o segundo que eu falei, mas tá na gravação. Terceiro. E terceiro... Ah, não, é uma homenagem. Ah, não lembro o segundo. É bem embasado, cara. E nem o terceiro eu não lembro, mas... Primeiro eu lembro, o segundo não, o terceiro eu também não lembro, mas... Mas, cara, a gente... Eu costumo, pelo menos, fazer homenagem a coisas que eu gosto. Isso não é roubar, isso não é problema nenhum. Você escolheu aquele creepypasta. Eu nunca disse que é... Não, aquilo lá foi porque é a única coisa que é mais fora do comum. Ah. E eu nunca disse que era meu. Então tá. Suede. Diga. Não. Temos convidados hoje. Você gosta de africanos? Tá calor. Temos convidados hoje. Você gosta de africanos? Você vai querer ficar meia hora no cast? Não, cara. Eu só tô fazendo uma pergunta pra você aqui, se você gosta de africanos. Bom, pra começo de conversa, para formar uma opinião, nós precisamos de embasamento. Segundo, adoro a cultura africana, gosto muito, só que eu só tive a sorte de conhecer dois africanos na minha vida. E na sim, zoeira, eles eram parar, vai, não vai entrar no podcast isso. Não, agora vai entrar. Não, ele ficou puto, cara. Ô, Pedro Pérez, você falou algo agora há pouco, você tava em pé pegando água pra gente? É, então, engraçado. Vocês vieram em dois carros, né? Não, um só. Nossa, gente, pensou se acontece alguma coisa? Assim, vocês ficam na estrada, sei lá. Pela estrada toda, né? toda. Espalhado. O Álvaro, covarde, de estagiário, ele iria pra CEO do Locomotiva. Sabe por que não? Por quê? Porque eu nomeei ele estagiário eterno. Onde é que eu assino pra tentar uma vaguinha de... Não, você não assina, cara, você... Você tem que mandar pelo menos 15 e-mails. Vocês viram se o freio do carro tá bom? Eu vi. Tá, né? Eu vi, ele tá cantando pneu nas curvas, mas tá bom. Tá puxando pra esquerda? É. Tô tendo que andar o Rafael com meia perna pra fora da janela. Patinete. Pra compensar, sabe? O que aconteceu entre Pedro Pérez e Álvaro nessa semana? Cara, não é dessa semana, não. É de um tempo. É dessa semana. Da Comic Con. Não, sim. Não, foi dessa semana. Foi dessa semana. Foi na foto que eu tirei com o Andrei. E ele e o Pedro Pérez falou... Ah, verdade, cara chato, não sei o quê. Eu já nem lembro, eu falo. Tá? Você comentou lá que eu tirei foto com o Andrei, você comentou, ah, cara chato, não sei o quê. Não. Eu não falei isso. Andrei. O que eu falei? Eu sei que existe a possibilidade de você estar ouvindo. Não, mentira, não ouve nada. E se não estiver, eu vou pedir pra você ouvir nesse momento. Mas essa não é uma opinião nossa, viu? Isso é totalmente do Pedro Pérez. É isso aí. Agora é do Pedro Pérez, né? É muito Pedro Pérez isso aí, cara. Não, o que eu falei... O que eu falei? Eu só falei, assim, toda vez que eu tive a oportunidade... Cara, tá muito, cara. Toda vez que eu tive a oportunidade de falar com o Andrei do Mundo Freak, que é um excelente cast, é bom mesmo, pô. Você dá risada aí. Foi eu que te apresentei o Mundo Freak, exatamente, né? Exatamente, o Rafael Tanicho que me apresentou. Mesmo. Da ilha Oak Island. Foi um dos primeiros que eu ouvi, muito bom. Eu não sei, é o tal negócio. A internet é maravilhosa, ela aproxima pessoas, porém, distorce alguns fatos, né? E sempre que eu tive a oportunidade de debater um pouco com o Andrei, ele me passou a imagem de ser meio chato pra caramba. Meio senhor chato da verdade, pra tá ligado? Caramba. Não, falando sério, ele me passava a imagem de sempre ser o senhor da verdade, sabe? Então, cara, ouço o cast dele, gosto dele como host e tal, mas como pessoa, não sei, sei lá. Isso é o problema da internet, cara. Você debater qualquer coisa pela internet, exato. Você vai imaginar complicado. O jeito isso. Do cara como você quiser. Não funciona, por mais exatamente. Que não seja por o que ele tá que querendo passar. Aí o Álvaro, aquele amiguinho de vocês, que era pra tá aqui, né? Eu tô achando que o Álvaro fez alguma coisa no carro, mano. Eu fui na casa dele ontem à noite. Sabotou o carro. É. Ele falou, vou ali, já volto. Aí ele voltou com um alicate, tudo cheio de óleo. Não, mas vocês chegaram até aqui, pô, não tem problema. O problema é voltar, cara. É subida de Matão pra cá? Ah, tem umas, hein? É, tem umas. É só descida agora? Não, se fosse, tava bom. Vocês passam reto, vocês vão lá pra Araraquara. Mas Araraquara é antes, mano. É antes? É antes. Cara. Caramba. Matão é o fim de tudo. Fugiu completamente, cara. Altitab, então, né? A gente tava no... Do Álvaro. Vamos falar mal do Álvaro. Não, o que aconteceu da treta? Ele falou que você é errado, cara. Treta. Ele falou que eu sou errado, Suede. Eu sou errado, Suede. Nossa, Suede, gente, você comeu boa, aqui cara. Da minha casa. Você comeu a casa boa. Dele, cara. Não, a casa dele é saborosíssima, cara. Eu sou errado, Suede? Não, você é um cara muito gente boa. Rafael Tanicho, eu sou errado? Concha, o que você acha? Oh, no Magic é, cara. Não, então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu acho que todos nós temos momentos errados. Você tá defendendo o Álvaro, é isso mesmo? Não. Às vezes nos precipitamos, assim. Não. Eu não tenho momento errado. Os meus momentos são todos certos no momento errado. Nem lembro o que aconteceu a zoeira lá. Ele eu sei que ele criança, colocou né? Tem que crescer ainda um pouco, né? Só sei que ele colocou o bordão, assim, tipo, Pedro Pérez é muito errado, cara. Foi. É, e pegou, cara. Pegou. Foi. E agora, mesmo ser gente boa pra caramba, um puta de um agora cara... Agora você tem a chance... Eu acho que você é errado porque ele fala. Você tem a chance de criar agora um bordão pra ele. Tem que criar, o cara é covarde e não veio aqui, mano. Falou que ia vir fazer acontecer, eu tô esperando. Ó. Oh. Tem que criar nada, não. Que isso. A covardia dele fala por será si próprio. Será que o próximo crossover vai ser do Álvaro contra o Pedro Pérez? Cara. Pode ser, hein? O Álvaro tem teta atômica, hein? Eu concordo com essa ideia. Oh. O Pedro Pérez ganhou o Domain Concha hoje no Magic, sim, então tá decidido o crossover. Foi bem fácil, na verdade. Ah, é? Brincadeira, ó. Foi sorte. Foi sorte dele, que ganhou uma, pelo menos, né? Brincadeira, eu amo todos cara, vocês, Álvaro. O cara me deu de comer e beber. Você é muito legal, eu queria muito você aqui em casa, Álvaro. Você não tá vendo a cara dele, Álvaro. Você é aquela cara de psicopata. Não, é verdade, eu queria que ele tivesse vindo mesmo, de verdade. A gente trocou uma ideia, a gente tá amiguinho agora. Deu dedinho assim, ó. Virtual, como que vocês fizeram? Sei cada um lá. Mandou emoji de dedinho, assim. Um mandou uma foto do dedinho. É, né? Exatamente. Aquelas fotos de casal de Facebook. Gente! Pois bem. RPG. Pão de batata. Mas aí, o Concha tá muito quieto hoje. Tá. Verdade, Concha. Fala, eu já falei demais. Whatever. Me dê um assunto para discutirmos. Fala aí sobre o aumento da bolsa Dow Jones. Dow Jones. Bom, cara, a economia está bem abalada, né? Com a eleição de Donald Trump. Com a eleição de Donald Trump. A eleição isso eu já não de sei, Donald cara. Trump. Tava abalada porque não acontecia fazia faz tempo, sabe? Ele é presidente, agora tem dinheiro pra comprar um remédio. O Donald Trump entrou lá e falou, nossa, consegui foder com todo mundo. Meu Deus, cara. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Ô, Concha, o que você achou do episódio que você participou do Guns? De qual? Do Guns. Cara, como já disse no e-mail que eu enviei umas semanas depois... Tá vendo, Pedro Pérez? Aprendi. Ficou recado. Cara, eu odeio a minha voz. Puta, eu achei que ele ia falar que eu odiava Guns, eu ia apertar a mão dele aqui agora. Isso é uma coisa que eu até converso com o Suede, assim, que desde que eu comecei a participar do podcast, eu peguei tanta raiva da minha voz, cara. É. Não sei porquê, cara. Eu acho tão escrota a minha voz. Aparentemente, Pedro Pérez também pegou a ódio da sua voz. Sabe, quando o Pedro Pérez começar a mandar e-mail, a gente conversa. Pedro Pérez vai começar a mandar mensagem de voz. É mesmo. Pedro Pérez, a partir de agora, e-mail nada. É mensagem de voz pra colocar no cast. Já mandei várias, né? Não, mas você fala assim, ó, essa é pra entrar no cast. Aí você manda uma e manda pra próxima. Ah, tá bom. Tá, beleza, então. É isso aí. Mas é pra pôr, hein? Pode deixar. Retrocedendo ao que eu dizia. É igual a minha... o texto que eu mandei pro Literativa, não, viu? Pra peraí. Se perder aí, não. Como assim? Eu não fiquei... Não chegou pra mim isso daí. Não. Você falou pra mim que ele mandou um texto pra você, cara. Verdade. Chegou assim pra mim. Não passou na seleção. E aí eu te pergunto, verdade. Por que você mandou pra ele, não pra mim? Você acha porque que eu não tenho uma boa interpretação? Que, cara, isso foi um tempo. Isso foi um tempo. Mentira. Eu gosto do Rafael porque ele até acende o cigarrinho. Fica show de bola. deixa eu dar a explicação do texto que o Pedro Pérez enviou. Tem um clima, né, cara? É legal. O tempo que eu tinha internet no celular. Aí a gente pegou pra conversar um dia e tal, depois que ele ouviu tal. E foi um pouquinho depois, a gente entrou em férias com a pausa e tudo mais. Verdade. A correria. Aí eu acabei esquecendo, realmente. Eu esqueci por causa de toda a correria dos 3 meses que a gente ficou parado, mas... Eu quero propor um negócio aí. E lá vai. Eu acho que o Suede podia se redimir com o Pedro Pérez, porque faz o quê? Um ano que você mandou isso daí? Menos, um pouquinho. Faz menos. Ah, mas quase um ano. Tá, não, faz uns não. 2 anos. A gente podia... O Suede podia interpretar algo aqui, então. Pois não, vai ser interessante. Nossa, vamos pegar agora. Texto. Ela fica... é tão tudo. Não, gente. Já foi esse espaçado. Não, é eu acho que quem tem que escolher é o Pedro Pérez. Pedro Pérez. Ela é tão tudo. Agora vai ter que fazer. Deixa eu pegar ela aqui. Vai fazer os barulhos de celular. Se bom, dane. O Suede, pra quem já sabe, ele já fez Nego do Borel, né? Nego de Borel. Com que era? Não Me Deixe Sozinho. E agora Mr. Edward Lemon. Lemonade com Ela é Tão Tudo. Cara, Lemonade é uma música do muito bonita. She's So Wow. Amor. Ódio. Alegria. Tristeza. Melancolia. Eu não lembro o resto. Caralho, não existe essa música, mano. Existe. Não, existe sim. Olha, não, procura a letra da música, ela é tão tudo a chamada Madagascar, tudo começa na vodka. Não, é Madagascar, é isso mesmo. É isso mesmo? Então, que começa com ela é tão tudo, vai vendo. É porque tão criativo esse povo que eles pegam a primeira frase da música e colocam como no... Justo. Nome. É isso mesmo, começa com ela é tão tudo. Essa música é grande pra caramba. Não, deve ser repetida pra caramba várias tem, coisas. Tem três estrofes, cara. Então vamos lá. É um refrão isso aqui. Então vamos lá. Abertura da literatura. Deixa eu só fazer aqui. Deixa eu ler primeiro. Bom, então para se redimir com Pedro Pérez, Suede vai fazer uma leitura de um escritor inglês chamado Edward Lemonade, certo? O que acontece é que Pedro Pérez mandou um texto há quase um ano para o Suede fazer no Literativa e ele não fez. Por isso, chegou o dia dele se redimir. Então... Amor. Ódio. Alegria. Tristeza. Felicidade. Melancolia. Dia. Noite. Durável. Efêmero. Companhia. Solidão. Certeza. Dúvida. Calor. Frio. Sentido. Abstração. Esperança. Resistência. Perfeição. Nitidez. Morte. Tranquilidade. Eterno. Locomotiva. Presença. Razão. Vida. Com rima. Locomotiva. Coerência. Mente. Sujeito. Verbo. Ser. Literativa. O seu podcast de literatura interativa. Madagascar. Um texto escrito por Edward Lemonade, interpretado por Suede. Ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar. Ela é tão tudo. Vou partir com ela pra Madagascar. Cabelo colorido, de tomara que caia. Meia preta, rastão, pra combinar com uma saia. Tudo que ela faz, as outras querem fazer. Que tal uma bebida, um rolezinho no meu apê? Melhor exposição que tenho no meu estande. Toda delicadinha, usando óculos grande, num barquinho de papel. Teu nome vai velejar. Vamos curtir o sol, a ilha de Madagascar. Vem comigo, amor. Eu vou levar pra passear de mãos dadas na areia de Madagascar. Aê, muito bem. Você tá de parabéns, muito Sérgio. Bem. Agora, Pedro Pérez, se você quiser me mandar o texto, eu posso fazer pra você. Tá ótimo, realmente agora, fez jus ao... Tudo bem que eu não Pedro tenho... Pedro Pérez, o seu texto era tão bom quanto este lido agora? Mas é de perto. Eu não tenho uma boa interpretação como a do Suede, mas se você quiser, sabe, eu pelo menos gravo. Eu vou pensar. Ok? Eu vou pensar. E... não, eu quero gravar. Eu fiquei pendente com isso e eu quero gravar. É que se realmente se perdeu com as contusões das bifurcações no caminho. Tá, agora fala a verdade. Caramba, que coisa. Ele sempre fala assim, velho. Ele sempre fala assim. Sempre. Por isso que a gente não leva ele muito a sério. Entende. Alguém levou um tiro na cabeça, o cara gritou, caralho, que dó. Ele, caramba, que dodói, sabe? Umas coisas assim. Mas que infortúnio dos ventos maus do oeste. Ele é o cara do ataque catastrófico do miocárdio. Nossa. Quando você fala, vou ali no banheiro dar uma cagada, ele vira e fala, vou fazer caquinha. Não, pior. Com licença, igual no vídeo do ano novo, ele fala, não, me dê licença que eu vou lá defecar. É muito... E tem uma palavra que ele erra feio no vídeo do ano novo. Qual? Tem. Nossa, eu esqueci. Desuma. Desuma? O que é desuma? Não. De dizimar. Você falou, espero que desuma toda a raça humana. Não. Você falou desuma. Você falou que desuma. Eu vi em algum lugar. Exuma. Desuma, você falou. Exuma. Não, desuma. Ei, vamos pôr aqui. Outra palavra termina com D no final. Desuma, sim. Não, mas eu lembro que eu falei exuma a raça humana. Não, só desuma. Resuma, cara. Põe aí o áudio. A gente morrendo, espero que morra mais gente ainda esse ano, morra mais gente, que resuma a raça humana da face da Terra. Enfim, agora vamos falar sobre alguma coisa que você quer, vai, Sérgio. Não tenho nada em mente agora, pula. Ele tá bravinho mesmo. Não, não tô, eu só não tô com nada em mente. Ele pegou febre, cara. Pegou ar. O que você acha? Ô, Pedro Pérez, vamos lá. Eu sei que você é troll. Hã? Você é um cara bem troll. Não. Isso é uma verdade. É um pouquinho. O que você acha de pessoas que pegam febre? Pegam febre? É. Depende. Tipo assim, a gente tá provocando o Suede agora, ele falou, não vou falar agora porque eu não tenho nada em mente. É, mas o pior de pegar febre, como você disse, não é só o cara pegar, é essa desculpinha feia que ele dá. Exatamente. Não tenho nada em mente. Eu não ligo, pode dar mula. Não liga mesmo? Então vamos falar sobre aquelas meninas penduradas no seu quarto, sem pernas de braço. Só que tá, isso já não é mais zoeira, né, velho? Não é zoeira? Isso já pegou mal. Não é zoeira? Porque já passou... É verdade, então? Já passou do ponto de zoeira pra pegar mal pra quem ouviu o cast. Não. Pra quem que pegou mal? Pro público e pra mim, é lógico. Tipo, que público? Quem que veio reclamar com você? Por que você tá falando baixo assim? Porque eu tô falando pertinho do microfone. Você está se sentindo intimidado? É que eu tô pertinho do microfone. E não tem pra que eu falar alto. Eu posso falar assim, pertinho do microfone? Ok. E eu posso falar no mesmo tom longe do microfone. Eu não vou falar alto, não tem necessidade. Eu posso falar assim. Explodiu o seu áudio, animal. Acontece. Vamos parar de novo. Homem coxa. Fala. Tudo bom? Tudo. Você gosta de africanos? Não vai entrar nisso de novo. Não, mano. Que, cara? Gosto, ué. Pronto, é um debate, cara. Não é bom entrar nisso. Tu só questionando. Não tá numa época boa. É verdade. Não é safra, cara. Não é safra. Tá, então vai. Você gosta de batata? Bom, pão de batata é muito bom. Você gosta de estudar? Bom. Você gosta bom, mais depende de estudar? Do assunto, depende do assunto. Você gosta mais de estudar ou de batata? Você gosta de estudar batata? Não. Poucas gentes entenderam a referência. Cara, esse que é o problema de não ter pauta, né? É, não ter a gente tema chega, também. Liga e é isso aí. Aí chega o rapaz ali do lado também com chimarrão. Dando muita inveja na gente, mas tudo bem. E chimarrãozão é bom. Eita. Vocês bebem chimarrão? Oh, você não chimarrão, gosta de chimarrão? Tererê. Tem em casa lá. Mas me... Te deprime? Oh. No coração. Mas aí, Pedro já foi pro Rio Grande do Sul? Eu já. O povo lá realmente anda com a garrafinha do lado é na cintura, assim. É 24 horas por dia. Os caras andam que só embaixo do sovaco. Eu achei bacana. Eu conheci um casal que eles andavam dirigindo, assim, e enquanto o cara tava dirigindo, a esposa ia lá, preparava o chimarrão pra ele e dava pra ele beber enquanto tava dirigindo, assim, coisa de um trajeto aí de 15 minutos, ele tomava uns 3, 4 chimarrão. Caraca. Nossa. Não, mas é, eu fui lá e o pessoal, tipo, eles têm uns kitzinhos que eles penduram até na cintura, né, pra que é a erva lá já com a cuia e tudo mais, eu achei bacana. É esquisito pra gente, porque a gente não... Esse perpério, esse calor. Que foi, mano? Achei que era 4,20. Nossa, mano. Não, nem vem, cara. Aí a gente resolveu falar de chimarrão do nada, porque o Vitor Pérez veio aqui, irmão do Pedro Pérez, e... As graças, e apareceu com chimarrão. E apareceu com chimarrão, e agora eu estou degustando um chimarrão. Você tá monopolizando. É, isso aí é assim. De puxa, prende e passa. Não, toma. Tem que não, tomar tudo. Você tomou tudo? Tem que tomar tudo, pô. Então, mas reclamou. Toma tudo e passa. Então, tá vendo? Devolve. Os caras. Catou da mão, né? É, mano. Você é louco. Me passaram. É um mais errado que o outro, né? Eu ia dar porrada no Alvin. Ele não veio. Você quer que eu... Não, o Pedro Pérez. No concha você vai sair no soco com ele lá fora. Aí é o crossover, caramba. O Pedro Pérez tá achando que é brincadeira que a gente vai fazer ele sair no soco com alguém hoje. Ele perdeu o Magic, né? Ah. Mas tem a porrada e o gangbang ainda. Aí... Olha lá, de novo. Eu não sei, qual que é a fama desse bairro aqui? Ainda não. O bairro é razoável, mas a minha aí o bicho pega, velho. Você praticava parkour, né? Porque o Concha vem... Você foge de boa. É um tapa e fujo, tá ligado? Ou seja, ele não joga linha. O Concha vem de um bairro lá de Matão que é tenso, hein? É bad style de Matão. O nome lá é sério. O nome lá é Paraíso, só que é tipo o inverso, sabe? Eles colocam o nome Paraíso pra atrair o pessoal e tal. Mas lure, é... né? Joga um lure ali. É. Aí vem o turista. Nossa, joga um lure. Aí vem os caras caçar os Pokémon. Eu pensei, pô, esse Paraíso, ó. É, tem cara mesmo, né? É, então é melhor deixar quieto nesse negócio. Tipo os anjos do Baioneta, jogou? Não, se você deixar quieto, vai estar empatado de novo. Tá bom, né? Melhor empatado que perder, pô. Aí garante uma próxima vinda, não é? Aí, mais pão. Mais pão. Mais pão, cara. continua empatado. E no Paraíso, tem pão? No céu, tem. O problema é o recheio dos pães ali, né? O recheio lá é azeitona. Tá ruim esse chimarrão, Tanish? Tá bom, por já. Você tá demorando pra beber isso aí. Tá bem, bem, bem quente mesmo. É. Explique pra nós como se bebe chimarrão. O protocolo social do chimarrão pra gente. Então, na verdade, eu sou sou novato ainda nessa, na iniciação chimarrística, né? Desde quando eu aprendi com um amigo meu, se faz a roda de chimarrão, onde troca ideias, é basicamente uma gravação de podcast, né? Só que sem os microfones. Então se troca ideia, conversa das mais variadas coisas, e o chimarrão ele acaba sendo como se fosse na tradição indígena o cachimbo da paz, né? Onde você compartilha suas experiências com cada um que faz parte dessa roda. Chimarrão que então, eu tomei. Até onde eu sei, o gaúcho ele recebe essa cuia de chimarrão, preenche com água, toma a cuia toda, até a cuia roncar, como eles dizem. Você vai ver quando você chegar no final, ela vai fazer um barulho. Sim, de ronco. Já tá quase. Né? E passa pro seguinte. Aê. Com a mão direita, assim como você tá fazendo. Direita. Ele recebe. Receba com a mão direita também? Preenche a cuia com água. Que bonito, né? Né? E toma rápido, porque o outro não fique que nem tonto esperando. Mas o chimarrão, ele é sinal de confraternização. Ali. Sim, sim. Ele é sinal de troca de ideia, fazer. Sinal de união. É, você joga água perando a bomba, né? Esse canudinho aí que você vai meter a caixa. Pelo amor de Deus. Você vai jogar aqui, ó. Vai dar ruim. Torugo, por favor. Vai dar ruim. Vamos usar um auxílio de um profissional. Semi-profissional. Semi. Como diria no grupo, né? Melhor que... E não tá fervendo, não. A água, ela tem que estar 70 graus. Pronto. 70 graus é uma temperatura boa. Aqui tá. É, tipo o que a gente tá sentindo aqui. Temperatura ambiente. É, no momento, 70 graus é a temperatura ambiente. O Pérez até abriu a geladeira, vai deixar aberto ali. Vai condicionar. Nossa, tem que deixar mesmo. Obrigado pela explicação. E aí, você já tinha tomado chimarrão antes? Não, um tio meu tomava bastante. Chimarrão, como era o nome do? Tererê. O pessoal fala que é o chimarrão de bicha, né? Eu preciso comprar uma cuia, minha foi pro saco. Em casa cara, tinha muitas. Cara, mas tererê é bom, mas velho. Não, eu não gosto, cara. Se encarregou de todos. Mano, sacanagem. Tererê é gelado, não é? Suede. Oi. Você gosta de tererê? Cara, quando eu fazia karatê, a gente saía, né? Pegava cuia, enchia de tererê. O que foi que você tá me olhando desse jeito, cara? Só te olhando, Suede. Eu pensei nisso, só não falei. Um house preto, gelo, suco de abacaxi ou de limão. Cara, ah, não. Você faz essa mistureba? É uma delícia, não, velho. Não, tem que ser, pô. Tem que tererê? Ser... É, com tererê. Gelado com gelo, house preto, pra ficar ainda mais chocante. Gelado, house preto, hortelão, uma dose de vodka. Nossa, a gente tomou com vodka, ficou muito bom. Funcionou? Cara. Muito. Bom, o que não funciona com vodka também, né? Cara, a gente roubou o chimarrão do seu irmão e foi embora agora. É, já ele volta. Ficou meio chateado. E o vai concha também água. Tá enrolando aí. Concha, gente, é rapidão, cara. Velho. Gente, eu gostaria de agradecer aí Victor Pérez aqui, por nos ceder o chimarrão dele. Viu, mas vocês falam que tá quente, mas é quente mesmo, os caras. Sim, sim. Mas é que tá lá. Eles estão acostumados. E outra, lá é muito frio, né? Também, na prefeitura. Quando eu trabalho, tinha um rapaz que fazia. Ele tomava um negócio de boa. Aí eu ia fazer pra experimentar fervendo. Ele fala, mas não está quente? É, pega. Você não aguenta com isso? Cara, é costume, né? É. Costume. E tipo, o povo fala... Cara, como foi, velho? Não, pra quem não conhece, acho que é brincadeira. Tá quente. Você já tomou chimarrão? Já, mas não lembrava de ser tão quente. É. Não, era menor também. Então, às vezes a pessoa não gosta do sabor, já tinha perdido a sensibilidade, né, da língua. É, tem gente que não gosta porque ele é meio amargoso, não, né? Eu gosto bastante. O pessoal aqui da América Latina também tem esse costume. Pessoal, eu substituiria o café por chimarrão muito fácil, eu acho. Eu também. Se não desse tanto trabalho de fazer. Sim. É que assim, não é bem tanto trabalho. É dar um pouco mais de trabalho que o café, só que a gente é vagabundo pra caramba e já viu, né? E também você tem que carregar uma cuia pra todo lado que você vai, um saquinho de erva. Bicho, aí, o cara chegou com o kit profissional aqui, mano. Aí sim. Nem o cara que eu conheci lá, que é dono de empresa, não tinha um desses de couro. O dele era de uma foto, mesmo. Manda no grupo. Você não gosta, né? Daí. Não, quente. Esquentou tudinho. Vai lá. Vamos ver se eu não vou fazer cagada aqui. Não sentiu calor, não, depois de tomar? Nossa, olha, cara. Mano. Dá calor pra caramba. O bicho negócio tá suando, velho. Não, mas eu não tô assim, pô. Não. E eu deveria estar mais até, por eu ser... Ser o quê? Gordo. Sério? É sério. Nem reparei. Olha que... Que desgraçado, cara. Que desgraçado, cara. Tô fazendo um elogio pra ele. Que isso? Eu nem vi na foto, foto ali. Não. Tô fazendo um elogio pra seu fenótipo. Venceu uma pedrada dessa. É animal, cara. Mas Pedro Pérez. Rafael Tanich. Tudo bom? Graças a Deus. O Suede não tomou. Ele gosta de tererê. É, ele prefere gelado tererê. Gelado com suco de abacaxi feito ou de limão. Feito com suquinho de abacaxi. Ou de cotelã. Limão. Cotelã, senhor. E um house. House peito. Pra depois fazer coisinhas esquisitas com meus apêcos. Não, cara, ô louco. Ai, ai, ai. Suede. Oi. Não, deixa pra lá. Não vou mais fazer pergunta pra você. Bate no estômago, a úlcera tá lá. Não, faz bem pra úlcera. Vai bem pra caramba. Tô cozinhando ela. Overcooked. Não, não é. Uma vez eu... Você arrebentou a canela em algum lugar? Conta no microfone pra gente. As duas canelas. Da hora. De uma vez? Foi de uma vez. Eu fui tentar fazer um... Tentar não. Eu tava treinando. O parkour, ele... Todo mundo sabe o que é parkour. Acho que não precisa explicar, né? Todo mundo sabe o que é. Enfim, certa vez eu tava treinando sozinho. Não é o recomendável. Se treinar sozinho, você sempre treina com um amigo. Sim. Pra caso aconteça isso aí. Caso você quebre a perna, o outro pode chamar um médico. Ou ri. É, ou ri. Ou ri. E eu tava fazendo uns saltos de precisão de uma altura baixa, que a gente treina no baixo pro nosso cérebro se condicionar a entender que a gente consegue fazer no alto também. Sim. Entendeu? E numa das tentativas deu errado. Eu tava saindo do zero, do chão, e subindo numa muretinha, pulando com os dois pés. Eu tropecei e ralei os dois pés ao mesmo tempo nessa muretinha. Ai. E tenho marcas até hoje disso, é bonito. que legal, cara. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta. O que leva uma pessoa a acordar e falar, olhar no espelho e falar, a partir de hoje eu vou fazer parkour? Não ser gordo. Olha, gostar de atividade física. Você gosta de atividade física, Tanish? Claro que não. Por que não? Na verdade, tem o físico de um atleta. Não vejo motivos pra você não... De um cyber atleta. Não, na verdade eu gosto de uma coisa ou outra. Joga FIFA, que é uma maravilha. Na verdade eu gosto de uma coisa ou outra, só que assim, matão, o que tem de opção é futebol. Olha o nome, não, matão. Cara. O que deve ter de lugar pra pular lá deve ser maravilhoso. Matão, o exercício físico mais foda de lá é cortar cana. Que deve ter brejo lá, né, cara? É difícil, hein? Nada, cara. Matão tem liga de basquete, tem tem natação, tem jogador. Tem... Tinha jogador judô, de Chapecoense, karate, Kung Fu. Nossa! Tinha jogador de Chapecoense também. Tinha, enfim, né? Enfim, eu sempre gostei disso. Esportes, principalmente de esportes radicais. Sim. Eu gostava, eu não sei. Por isso acho que você gosta é legal. De Rocket League? Gosto. Gosto muito. Futebol com carrinhos. E a gente tinha uma galerinha e a gente já praticava algo parecido com o parkour. Só que a gente não sabia da existência do esporte, né? Da atividade física. Então o que era esse esporte de vocês? Vocês, tipo, tocavam a campainha e corria? Basicamente. Só que a gente gostava de passar pelo caminho mais difícil. Aqui perto da minha casa tem algumas tocava praças. Tocava a campainha e pulava o muro da mesma casa pra entrar nela, sabe? Não, a gente tocava por dentro a campainha. Chegava lá dentro, dava um tapa na cara da dona da casa e corria. E a gente sempre gostou de fazer saltos mortais e tal. E certo dia eu vi no Faustão, olha só. Uma galera que tava trazendo esporte pro Brasil. E eu falei, eu sei fazer isso aí. Cara, mas isso que eu acho esquisito. Você trazer um esporte que você não precisa de nada. Exato. No Brasil é a coisa mais estranha. Tipo, trazer o hockey pro Brasil. Você traz equipamentos, não. Você traz tudo. Não, mas é a melhor coisa. Você introduz as técnicas, tem muita técnica, cara. Ah. Não é só se jogar dos lugares altos, não. Segundo o mundo caribal, técnica e filosofia. Não, o Partoba é genial. A gente vai poder ter uma demonstração sua depois? Pode, eu tenho alguns vídeos gravados. Pessoalmente, eu percebi que você tá um pouquinho mais porpeta do que na época que você gravou os vídeos. Um pouquinho, uns 20 porpeta mais. Então, eu acho que a gente trouxe câmera e tudo mais. Sem problema. Como eu falei, a gente treina no baixo pra depois treinar no alto, né? Imagina. Ele vai subir a calçada, tá imagina ligado? A gente filma a última participação do Pedro Pérez em qualquer coisa na vida. Nunca mais veremos um e-mail. Nunca. A gente já não viu mesmo. Discografia. Nossa. Jesus. Agora que tá batendo aquele rum que ele bebeu. Eu tô confuso, o que tá acontecendo? Ele falou que ia morrer, eu falei que era o último, ele falou que era o último e-mail, eu falei que podia ser psicografado. Aí o homem que falou discografia. Aí foi discografia. Bom direito. Todo mundo quente agora? Opa, olha lá, o suador. Pode vir quente, que estamos fervendo, então. Tá derretendo. Sacotuba agora deve estar gostosa. Tô bebendo Guaraná, cara. Acho que a gente podia ouvir agora uma conversa entre o Homem Concha e o Suede, porque eles estão mais quietos hoje. Sobre o que quer explanar, Homem Concha? Puta vida. Podeis explanar sobre qualquer coisa comigo, meu caro Suede. Mas que deveras gratificante este momento. Tá forçando, hein? Tá. Falaremos então sobre os altos reversos da teoria da relatividade. James longe discutindo desta ampla... Não, ampla plenitude. Nossa, se enrolou. Não é páreo. Perdi também. Mas tá bonito. Obrigado. Nossa, próximo conversa crossover legal. Tá aí. Quero ver o Suede propor o gangbang. Tem que ser um gangbang verbal. Tipo, soca a boca? Não sei também. Eu não consigo imaginar nada. É tipo, a maior das popozudas? Verbal, não oral, cara. A maior das cabeçudas, né? Tipo, acho que a gente podia dar um tema e eles dois debateriam. Eu acho justo. Escolha então, um tema. Tá. Pedro Pérez. Você que nos, eleição de trânsito. Nos recebeu na sua casa. Eleição. Agradecer a Bruna também, que fez os pães deliciosos. Muitíssimo obrigado, Vitor, que trouxe o chimarrão. Muitíssimo obrigado, você Vitor. Você vai escolher um tema e o Suede e o Concha têm 2 minutos pra debater sobre isso. Só pra eu posso fazer propaganda de um cast aqui? Locomocast? Pode? Não, é outro. É um podcast não tão bom quanto, mas eles têm algo parecido com o que a gente vai fazer Nossa, aqui agora. Nossa, eu ia falar um negócio, mas deixa eu falar. Fala então, pô. SciCast? Não, é um cast mais descontraído. Fala sobre videogames. Cast chamado Poco Pixel. Conhece? Nope. Enfim, no final de cada episódio, eles têm o chamado debate de bolso. Eles param de falar de videogame e debatem um tema. É uma dupla, eu não lembro o nome dos participantes. Tá, então nós temos uma dupla. E sempre um propõe um tema pro outro. É? Então agora eu vou propor um tema para quem? Suede. Pro Suede. Você trabalha com o que, Suede? Um pouco de tudo, cara. Você é professor, não é? Sim. De? Eu fiz arte educativa. Já dei aula de reforço para Enem, já dei aula de computação, um pouco de aula de inglês, aula de administração, já dei aula de hardware. Administração, Suede. Sim, Pedro Pérez. Proponho-lhe uma questão. Diga-me. Eu não sei se você acompanha a podosfera com tanto afinco quanto eu acompanho. Eu acho que não. O que você acha dessa onda de empreendedorismo tão grande que tá crescendo no Brasil? Em que sentido você fala? Dessas pessoas que se dizem empreendedores, dizem que criaram coisas, construíram coisas e vão ensinar certas pessoas. Belpest? Hein? Não sei o quê. O que você acha disso, Suede? A área do empreendedorismo, ele depende muito de como você coloca antes de ser o produto em si, digamos. Se você cria alguma coisa, entre aspas, como você vai vender isso? O empreendedorismo, ele depende muito de como isso vai ser administrado. A venda do próprio peixe, a administração pessoal do seu negócio, do que você vai fazer. Você pode estar com lixo. Dependendo do marketing que você fizer disso, isso pode te abranger muito lucro, pode te abranger muito vitória. Empreendedorismo enganar pessoas, então. Não enganar pessoas, mas pode ser também. É o que está acontecendo hoje. Então você está falando disso. Que todo mundo que fala sobre empreendedorismo está enganando a população. Não. Me enrolei não é disso todo que você tá falando. Hã? Eu me enrolei todo falar isso. Não é isso que eu tô falando. Porque assim, ele falou da nova onda de empreendedorismo. Realmente, tem muita coisa boa acontecendo. Não tô tão ligado quanto você, eu não sei. Eu não acompanho os casts de empreendedorismo nem nada. Mas uma coisa que acontece não só no Brasil, mas no globo ultimamente, é não só a empresa, mas o modo de divulgação, o modo de criação se apoiar nos outros agora. Uma coisa não depende só dela mesma pra funcionar. Ela depende de várias outras coisas. Uhum. Isso é bom. Isso faz crescer o mercado, isso faz girar. Economia colaborativa. E acredito que, mesmo que muitas pessoas sigam isso de um jeito bom, muitas pessoas apenas vendem um peixe que pode estar estragado. Ok. Tempo. Muito bom. Você podia propor pra cada um, depois eu proponho um pra você. Não, é isso aí mesmo. Vai. Fica sozinho da caô. Vê se me entende, por favor. Pra cada um? Agora, pro Concha. Ah, é ruim bolar tema, né, não, mano? Não, cara, não é. Não, é facinho. Você só fica escutando os podcasts agora. Aí agora você propõe. Então vamos lá, Pedro Pérez. Agora você vai propor um tema para o Homem Concha. Tá, o que você trabalha? O que você faz da vida, além de cuidar das crianças? Sou arauto no culto da Concha. Atualmente eu tô parado, mas eu brinco com muita coisa. Design, programação, desenvolvimento, criação. Tô parado, mas tô tentando. É. Ele é um pato. Não entendi. Anda, nada e voa, não faz nenhum direito. Isso. Eu não conheço ele. É que eu não conheço ele. Difícil eu perguntar uma coisa pra alguém que eu não conheço. Não, propõe, cara. Você conhece o Suede? É. Mais do que conheço você. Sim. Nossa, você é um inútil, mano. Espera, nossa, chegar falou no que não, não teve interesse de você, te conhecer, cara. Antes. Chegou ontem no site, velho. Nossa. Homem Concha. Eu. Homem Concha. Sim. Você fala de política? Cara, eu evito. Posso falar. Eu evito por todo a bagunça que gera o caos. Então você pode falar. Posso falar. Posso falar muita besteira sobre isso, mas. Na sua opinião, o impeachment da nossa presidente? Discorra sobre. Discorrer sobre o impeachment. Qual a sua opinião? Cara, eu acho que Bom, sinceramente, o impeachment devia ter sido geral. O impeachment foi em parte causado pelo controle da mídia ao povo, né? Mas eu creio também que, pra ter dado certo, o impeachment devia ter tido toda uma reforma na política. Porque não é uma coisa que tá errada, não são muitas coisas que estão erradas. É o Brasil inteiro que tá errado, é toda a nossa cultura. Isso já vem de muito, muito tempo. Vira e mexe, o pessoal fala aqui no podcast, um pouco sobre o jeitinho brasileiro, que é o mais famoso. E basicamente o principal ponto que eu acho que deveria mudar, que é o jeitinho brasileiro, aquela mania de sempre tentar se jogar à frente e a qualquer custo. Bom, basicamente esse é o principal ponto, na minha opinião. O impeachment dela foi um ponto positivo, mostrou que tínhamos poder, mas usamos do jeito errado, na minha opinião. Certo. Bom, ficou bem claro aí que a mídia controla muito fácil, porque muita coisa de pior andou acontecendo e nada mais... Que coisa aconteceu? Ah, muitas coisas absurdas, impostos... Alguma dica aí, gente? Alguma coisa que não vê nada na cabeça agora? Sozinho, você, né, cara? Nervoso, cara. É muita coisa que acaba caindo na mídia. Não vou conseguir lembrar de nada agora, mas é muita coisa que a gente vê, sim, firme, é palpável, é provável, é do verbo provar, mas... Acabou seu tempo. Acabou meu tempo. Candidato. Enrolou pra caralho. Xilingue. Agora você escolhe se vai propor algo pra mim ou pro Pedro. Acho que pro Pedro, acho que é engraçado. Pro Pedro Taniche. Vai, fala. Vamos lá, meu querido. Fala. Acho que dos quatro aqui, que eu tenho mais intimidade é o Pedro Taniche. A gente conversa bastante junto. Eu quero saber uma coisa de você, senhor Pedro Taniche. Um assunto que a gente gosta bastante. Jogos. Ah, acho que a resposta era 15 centímetros. Fala um pouquinho da taxação dos jogos aqui no Brasil. O que você acha disso? Cara, sacanagem. Porque primeiro que videogame no Brasil é taxado como se fosse jogo de azar. E mesmo jogo de azar, acho que não deveria ter uma taxação toda, deveria ter uma legalização em cima e uma legislação fodida. Mas enfim, eu acho que é muita taxação em cima de uma coisa que poderia colaborar muito com o país em vários aspectos, do tipo empresas que poderiam vir pro Brasil para desenvolver. A Ubisoft já veio e já foi embora porque não deu conta de ficar. A Microsoft fechou fábrica aqui no Brasil, tinha gerado emprego e agora teve que mandar todo mundo embora porque não dá conta de pagar os encargos brasileiros. A Sony tá aí, eu não sei até quando vão ficar. A Nintendo já se pronunciou, falou que nunca vai vir pro Brasil, e só quando o país inteiro mudar e parar com tanta taxação. É basicamente um problema político, então. Sim, e também tem outra coisa, por exemplo, não é o jeitinho brasileiro do cara tentando ganhar dinheiro em cima do console, tanto, do joguinho. Não tanto, porque hoje em dia na nota fiscal do produto você já vê quantos por cento daquilo é imposto, e a quantidade que aponta é absurda. Eu vi uma foto na internet de um Play 4 com, digamos, sim, assim, 70, 80% de imposto em cima. O videogame, ele é tratado como jogo de azar, né? Sim. Porque ele se enquadra na Constituição de 88, tem quase 30 anos. Sim. E também tem outra coisa que acho que a Marta Suplicy falou, que videogame não é cultura. E tudo que você pode... Tudo que é considerado cultura, você pode importar sem taxa nenhuma. Tipo livros, tipo filme, tipo música. E, porra, se um videogame que abrange conteúdo histórico fudido e político absurdo não é a cultura... Não é, não. Crepúsculo vai ser? Deixa ela jogar Journey aí e falar que não é cultura. É um absurdo as coisas que acontecem. Posso protestar? Ela não sabe jogar nem o jogo das velhas. Não, que sua vez já foi, velho. Nossa, que grosso. Rafael Tanicho, eu sou o senhor do tempo agora. Discorra sobre a alta do pãozinho. Do cacetinho. Que eu pergunto. Então tá, eu tenho uma coisa pra perguntar pro Rafael. Como é? Rafael, os caranguejos pensam que os peixes estão voando? Nossa, cara, por quê? É isso mesmo? Não? Não. Uma pergunta que foi feita pra mim: os polvos morrem de forma natural? Já sei. Como assim? Ó, se você não quiser responder, depois você... Pode dizer. Rafael Tanicho. Oi. Pergunta agora pro líder do grupo. Espero uma resposta sucinta. É algo que vai queimar os outros, né? Não, de maneira alguma. Ah, droga. Por quê? Por quê? Que todos... Todos. Cometas aterrizam em crateras. Ok. Ok, é isso mesmo? Não, porque... Bom, né? Desculpa. Discorra sobre as pessoas que acham que a Terra é plana. Ótimo. Você já ouviu essa teoria, que a Terra é plana? Já, não tenho muito conhecimento dela, mas já. Qual é o... Por que uma pessoa acreditaria nisso? Qual você acha que é o ser o embasamento dessa pessoa? Existem vários motivos que podem levar uma pessoa a acreditar que a Terra é plana. Uma delas é drogas. Outra é uma criação meio deficiente quando era criança, né? Mas... Vou dar um exemplo, então. Já que você... Mas tá interrompendo o meu tempo? Ele interrompeu também. Tem pessoas que tentam provar que a Terra é plana indo no mar e colocando uma régua no horizonte, mostrando que é reto. Não, vai outra coisa, velho. Outra pergunta? É, cara, ele me interrompeu. O Pedro Pérez me interrompeu também. Eu só complementei. Tô vendo favoritismo aí. Mas ele me interrompeu. É, favoritismo. Você é bem chato, hein, cara. O cara mas tá ele me interrompeu. Eu tava... Você me interrompeu também, eu não falei nada. Rafael Tanicho. Oi. Tentamos aqui argumentar um assunto, mas não foi bem recebido. As pessoas não respeitam o nosso tempo. Você já ouviu falar da teoria da Terra Oca? Nossa, mano. Teoria da Terra Oca, não, cara. Nunca ouviu falar da teoria da Terra Oca? Tem uma galera que afirma aí que a Terra é oca e existe uma civilização no seu núcleo. Ah. O que você sabe sobre? Você não sabe nada, nada sobre isso? Então você não ouve tanto o Mundo Freak quanto eu, que não gosto do André. Eu ouvi um episódio, mas não foi um episódio muito relevante pra mim. Você acredita em OVNIs, em seres extraterrestres? Acho que a possibilidade é grande. É essa a pergunta. Você acredita em OVNIs? Sim. Discorra sobre o assunto. Não, a gente pode partir de vários princípios. O primeiro é um princípio religioso. Se a gente for levar em consideração que Deus criou tudo e a galáxia está em constante expansão a cada dia que passa, seria muita tolice da nossa parte pensar que Deus colocaria a vida em um único planeta. Agora, se a gente sem criatividade, for... né? É, cara. Ah, não. Vamos fazer um universo gigante, mas vamos colocar vida só nesse. Daí as pessoas falam, mas ninguém sobreviveria em outros planetas. Claro que sobreviveria. Tem planetas com zona habitável. Tivesse sido... Para de interromper, cara. A partir do momento que você é criado em um ambiente, você se acostuma a ele. A gente tem exemplo disso, tipo, o Gabriel Raio, lá do Rio Grande do Sul, se ele vier pra cá, ele derrete. Se ele evolui pra... Para de interromper, caralho. Mas se a gente for partir pelo princípio da lógica também, porque o universo é gigantesco e a gente pensar que nós somos os únicos nele é burrice da nossa parte. Fora que, não, eu não vou falar que eu acredito em círculos, em plantações e coisas assim, porque de fato é difícil acreditar nessas coisas, mas cada dia que passa a gente vê notícias em blogs bem duvidosos de coisas, tipo, aparelhos eletrônicos de sei lá quantos anos atrás. Então, tipo, talvez eles tivessem uma tecnologia que a gente não tem, que foi se perdendo com o tempo. Ou talvez eles foram para outros planetas, ou foram pessoas de outros planetas que vieram pra cá e abandonaram essas coisas. Mas eu acredito que, tipo, se eles existem e eles conseguem viajar pelo universo, eles não seriam pessoas... Eles não seriam criaturas más, digamos assim. Afinal, eles seriam muito mais evoluídos do que a gente. E isso é a vida. Bela enrolação também. Rolou pra caramba, não fez muito sentido, caramba. Mas tá bom. Não, como assim? Tava bom no final, já era que você começou. Teve ajuda dele, hein? Princípio religioso, só tem vida na Terra mesmo, cara. Tá ótimo. Depois que mandaram uma sonda com um ice, eu te pego pro espaço. Não, é que assim, o povo fica com o pensamento de nossa, porque eles iam acontecer igual Independence Day. Não, os caras são mais evoluídos tecnologicamente. Pra que eles vão querer guerra? Isso, tecnologicamente. Recursos? Eles pensam recursos? Recursos, exatamente. Recursos, gente. Bom, mas é que tá. Eles talvez a gente só tá vivo porque eles não chegaram. Esse ainda. Negócio do recurso também é uma bobagem. Porque se eles são inteligentes a tal ponto, eles vão ser inteligentes a tal ponto. Como assim? Tecnologia desenvolvida, certo? Tecnologia hiper desenvolvida e uma capacidade lógica imensa. Tá, tá tudo bem. Mas recursos? Mas aí você tá partindo do ponto. Não, mas se o ser é inteligente e desenvolvido, ele vai saber reciclar os recursos de um modo que não vai acabar. Não, mas assim, eu parto do princípio existe. Também, tipo, se o carinha for de outro planeta, pode existir recursos extremamente diferentes dos nossos. Também. O que... Provavelmente. Porque ele viria pra Terra pegar os nossos recursos que, digamos assim, que a televisão que eles têm funciona de uma maneira diferente da nossa. Entendeu? Pay-per-view de Big Brother. Se o pão que ele come não é de trigo, é, sei lá, de rato ralado, sei lá. Tem teorias que dizem que a gente não encontrou civilizações até hoje, porque eles chegam num ponto de evolução que elas simplesmente desaparecem. Sim. Se autodestroem. Se autodestroem, esgotam os recursos e morrem. Ou então eles chegam num ponto de sair do planeta e alguma raça que tá querendo domínio pelo universo, destrói elas. O Asimov tem diversos textos que ilustram bem isso, mas da evolução da população humana da maneira... Pro bem, né? Ele evoluindo a tal ponto que chega a se tornar um ser só, evolui, acende a espírito mesmo, né? A máquina e a espírito. Tipo a Legion. É o transcender a matéria, que é, né? Que é uma isso, civilização inteira comandada por uma única consciência coletiva. E olha só, a gente conseguiu fazer um papo consciente. no final. Nossa, passou esse tempo inteiro. Tá, a gente devia ter feito isso desde o começo, cara. Então vamos começar. Caramba. De novo. Então vamos lá, começando. Então vamos falar sobre Mass Effect. Fala, galera. É muito. Não, mas eu achei uma boa gravação. A gente conversou. Sim, a gente conversou. Nós somos amigos que a gente não se via faz um bom tempo. Tipo, desde 29 anos eu não te vejo, cara. Tipo, desde sempre. E a rotina impede que a gente... Passada a gente se viu. A rotina impede que a gente converse mais durante o dia. Sim. E tal. Então a gente resolveu jogar a conversa fora mesmo. Exato. Se for divertido pra galera... O encontro, né? Foi divertido pra gente. Demais. Acredito que deve ter sido divertido pra galera. E eu acho que é isso. Eu acho que eu tô passando calor pra caramba. Então, vamos encerrar? Vamos encerrar. Todo mundo dá as mãos, fazer um Pai Nosso. Não, mentira. Não. Um, dois, três. Não, minha mão tá toda suave. Chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Ah. Com muita tristeza que a gente se despede de Jundiaí. Vamos agradecer aqui ao Pedro Pérez. São sempre bem-vindos, meus amigos. Eba. E você sempre bem-vindo ao nosso podcast também, cara. E dentro de nosso coração. Os e-mails. Que e-mails. Era bom se você mandasse. É, eu mando, pô. Vocês que não selecionam meus e-mails. Todo cast eu mando e-mail. Aham. Então tá, a partir de hoje a gente vai ler todos os e-mails que você mandar. Acho justo. Ok. Então, gente, próximo podcast. Se não tiver e-mail, é porque realmente ele não mandou. Mas a gente está se propondo a ler todos os que ele mandar. Certo? Já que ele falou que manda todo podcast. Não, claro, nada mais justo. Vocês estão enrolados. Vamos desfazer essa injustiça que a gente faz com você. Exato. É, nós somos muito horríveis. Agradecer ao Homem Coxo. Peraí, não acabo de agradecer ainda, porque você esqueceu de algo. Nós esquecemos de algo. Esquecemos? Procura-se uma namorada para o Homem Coxa. Não, fala agora. Eu agradeço dele e então, agradecer. Então, vamos aproveitar aqui. Então, vou fazer aqui. Eu não ia fazer aqui, uma surpresa, ninguém sabia. Eu queria propor em namoro uma garota muito especial. Não, é brincadeira, gente. Não existe ninguém. Nossa, mano, já é louco. Eu fiquei assim, opa, declaração. Eu já tava pensando, caramba, o Suede vai desencalhar. Ele disse uma garota. Por isso. Ou você ia perder uma das que estão no teu quarto lá. Não. Penduradas. E aí, velho? Continua agradecimento. Agradecimento ao Homem Concha por estar aqui presente entre nós, topar vir até aqui fazer o crossover com o Pedro Pérez. Pra mim é sempre uma alegria estar junto com vocês. É sempre uma. E procura-se uma namorada para o Homem Concha. Procura-se uma namorada para o Homem Concha. Envie o seu e-mail para locomotiva26. Não, para contato. Nossa, cara. Você vai lá no provedor de e-mail, só digita locomotiva26. Né, se não é chegar Twitter, em algum cara. Lugar, beleza. Não, mas eu acho que a gente tem que agradecer realmente a Bruna também, que fez um almoço sensacional pra gente. Ah, obrigado, Bruna. Se eu dormir no volante, a culpa é sua. Ou seja, se todos nós morrermos, a culpa é dela. A culpa é dela por saber cozinhar muito bem. Tivemos um almoço magnífico. Sim, foi um último almoço sensacional. É. Se um dia eu estiver no corredor da morte, eu vou pedir um almoço desse. Nossa. É. Last e agradecer a Vitor Pérez por ter cedido o chimarrão pra gente também. Ensinado um pouquinho da cultura. Ensinado um pouco da cultura do chimarrão, né? E eu acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? E procure uma namorada pro Homem Concha. Pedro Pérez não. Pedro Pérez não pode. Homem Concha. Tá certo. Homem então, Concha tem que bater o Pedro Pérez no número de casamento. Ou seja, não procura-se uma só. Envie várias cartinhas. aí, você quer fazer um harém, velho. Bom, então já agradecemos a todas as presenças lindas que estão aqui nesse ambiente com a gente hoje. Nesse quente Vamos ambiente. Vamos agradecer também aqueles que fazem dos nossos dias valer a pena. Que são os nossos parceiros e amigos. Afinal, na vida ninguém é nada sem amigos. Por isso eu gostaria de agradecer a galera do HQ. Pessoal do X-Infinity Games. E o pessoal da E-Fighters. Certo? Estamos à procura de parceiros. Quem quiser, a gente faz uma troca de links aí. Vai ser bacana, vai ser bonito, vai ser beleza. Grupo do WhatsApp. Pedro, Tanisho. Ah, tá todo mundo louco. Você sabe que é véio. Você, cabeça. Pedro Pérez. Pedro. Pedro Pérez. Pedro é Pedro. Você falou só Pedro. Mas esse é o Pedro. Então você fala. É o Pedro Pérez. Ele falou porra. Pedro olhando pra ele. Não, eu falei Pedro. Então tá. Entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva e lá em cima vai ter um link fixo pra você clicar e entrar automaticamente no grupo do WhatsApp pra conversar com todo mundo. Tem gente bacana, gente bem interessante por e lá. E tem eu. E tem de vez em nunca o Suede, mas nesses momentos você pode desconectar que tá tudo certo. É, não joga o celular na parede, não faz nada assim. Só sai do grupo. Não sai do grupo. Só fecha o WhatsApp. Exatamente. Ignora notificações e tudo. Nada, eu vou vou ensinar técnicas de como se comer pipoca. Nossa, velho. Não, agora eu vou pedir pra você fazer pipoca. Tem que fazer só um pouquinho, só pra ele. Não, mano. É só pra ele degustar. É mesmo, o Suede, dessa visão. E a gente podia filmar uma degustação de pipoca com colher. Com colher de todo mundo. Pedro Pérez participando. Eu acho justo. Todo mundo comendo com colher? Isso. Você vai lavar a louça depois? Lava. Você acha justo. Você acha justo, a gente acha besta. É que vocês não experimentaram ainda. Enfim. Vamos acabar. E agora que a gente acabou de falar dos nossos parceiros, né? Porque, né? A gente não esquecemos. Não. Vamos lá. É, pra galera que quer fazer parceria também, e pra galera que quer dar um feedback, falar o que gostou, o que não gostou, pra galera que quer ser colunista do nosso site, pro Pedro Pérez mandar e-mail. Pro Pedro Pérez mandar e-mail. Tá salvo já no favoritos. Envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro Pérez. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Homem Concha. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Vitor Pérez. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí, muito obrigado, galera. Agora sim, galera, falou. Hasta. Até o próximo. Vamos parar a gravação, porque não basta o Suede estragar o cast, esse filho da puta tem que estragar o som também. Foi bom. Voltando a gravar depois do momento bronquinha. E depois do momento refrescância. Eu vou diminuir aqui, na verdade, e você começa a falar mais alto. Beleza. Pro resto da vida. Tá. Imagina que você tá cantando funk. Mas você foi sacanagem. Essa foi a cagada mais monstra que já aconteceu até agora, então. Como nós gostamos de agradar os ouvintes. Isso entra. Olha o extra vindo, mano. Olha o extra vindo, moleque. A letra começa com ai caralho. Ai caralho. Você quer ouvir ela antes? Não, eu ouço o dia inteiro os musicinhos. Tô vendo como que eu vou ler isso, cara. Faça sua melhor interpretação. Pô, um texto que começa com ai caralho, é foda. Podia fazer em gutural. Sabe como você pode fazer? Tipo, ai caralho. Porque o cara tá apaixonado. Sim. Ele fala que ele não precisa mais beber e nem fumar maconha. Isso tudo são easter eggs. Estamos aqui. Sim, estamos aqui fazendo um laboratório contigo. Que é o seguinte: você é um garoto de aproximadamente 15 anos. Que você está apaixonado. Só que você já andou pelo submundo das drogas e tudo mais. E ele fala: eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. A sua presença me deu onda, entendeu? Então, tipo... Como se um moleque caralho. De 15 anos soubesse o que é da vida. Exato. Então, esse ai caralho é um ai caralho suspirando, tipo... Que mina foda. E mozão é o que todo molecada fala hoje em dia, cara. Exato. Mozão. Se bem que a partir dos 15 anos, se você fala isso, é um retardado mental. Então, vamos lá. Acho que esse é o texto mais difícil que eu já fiz na minha vida. Caramba, mano, vai lá. Silêncio, não pode nem rir durante o texto, hein? Desligar o microfone. Eu vou desligar o meu também. Fazer um personagem. Eu Suede, vai cair agora? Não, mãe, tô de boa. Não, show. Sirva, você tá brincando com a minha cara, né? Em cima, nossa, do gravador. Em cima do bagulho, né, que eu ponho. Por favor. O podcast termina na casa do Pedro Pérez. O Suede hoje tá putão, né, cara? Sabe o que eu imaginei? Vocês vão voltar de carro. Sim. Se dá um ruim. O Álvaro, estagiário, passa pra CEO, tá ligado? Nossa, vai dar bosta pra caramba. Nossa, volta e fala isso no microfone. Isso aí. Isso aí já entra de extra, que ele tá, já pegou a voz dele. Não, mas a gente faz pra gente debater isso. Ô, Suede, você é da família dos Wook, velho? Wook? Eu já ouvi esse nome. Eu já vi esse nome. Chewbacca. Chewbacca. Ah, não, não. Ah, tá, meus Deus. Tem umas camisas. Não, eu perguntaria se ele é da família do Tony Ramos. Talvez. Tony Ramos, ah. Galera lá? A tia lá? Qual é a tia, mano? A gente falou hoje dela. Cláudio Hanna. Cláudio Hanna. Eu sou filho do. Filho de. Cláudio Hanna com. Filho de Tony Ramos com Cláudio Hanna. Cláudio Hanna com Tony Ramos, cara. Basicamente é o Chewbacca. Não, é o primo It. Tipo isso. Mano, esse Pedro Pérez é muito autista, cara. Nossa, tá quentíssimo. Quentíssimo, quentíssimo, mano, quentíssimo. Eu vi o rezão pra parecer o TDD. Hoje tá frio mesmo. Nossa, hoje, já. Né? Frio pra caramba. Cuidado, chimarrão é uma confraternização, né? Sim. Como vocês estão aí em roda, o Tanicho ele teria que tomar um pouco mais rápido, então. É. O que tá na sequência já devia falar: apura, tchê! Apura, tchê! É que tá realmente muito quente. Até roncar a cuia, como o bom gaúcho disse, e ele tem que passar a cuia pro próximo com a mão direita. Se passar com a mão esquerda, é uma desfeita enorme pro gaúcho. Quem que é o gaúcho do grupo lá? É um gaúcho. Não, Gabriel. Gabriel. Olha aí, ele salva. Fala pra caramba, Bruno. É, o Gabriel fala. Para, né? Peraí, puxa o microfone pro Victor aí. Puxei. Não, já tá falando mesmo? Meu cabo é comprido, né? Isso. Meu cabo é comprido. No grupo, isso aqui é bateira. Roncou. Oh. Não, pera. Tira uma foto aí, Corte, faz uma pose com o negócio. Não é Deb, é pose. Deb é a coisa mais escrota do mundo, cara. Chega aí, Vitor Pérez. A cara da Homem-Coxa, cara. Homem-Coxa, volta pra foto. Ele tá suando aqui, né, cara? Deu um. Oi. Você não gosta, né? Daí. Né? Quente. Esquentou tudinho. Fala onde? Hã? Pera aí. Pedro está sugando agora. Não parece o Together, cara. De manhã cedo. Sai até espuminha. Nossa. Ele tá muito esquisito, cara. Oi, aí. É, falei. É, dá. Gostaram nada, banda de. Não. Peraí. Turbaína da Guaraná. Não tem cheiro de groselha e gosto de nada. Tá escrito não, Guaraná, mas, ó, na minha tipo pinha. Ninguém falou que não gostou. Verdade, ninguém falou mal. É. Na verdade, ninguém falou mal. Parece, tá mais pra um parece Guaraná, mas é refrigerante, mas não deu nada. E lembra um pouquinho de ar. O Victor já tomou Cotuba? Não. É mesmo? Tem Cotuba aí, peraí. Tem Cotuba. Temos uma coisa nova. Aí, você guarda o papel no congelador? Não, ele deu o chimarrão pra gente, vamos dar a cotuba pra ele, pô. Nossa, nunca tô gelada. Nossa, tá geladíssimo. Isso é Guaraná decente, cara. Isso é um ótimo Guaraná. O que eu servi antes não tava legal, então. Não tava legal, cara. Antes não dá pra atacar a diabetes. Com esse do Vitor falecer, afinal ele vai tomar cotuba trincando. Uma semana sem sentir gosto nenhum agora. Meu Deus, tá muito quente isso aqui. Pera aí. Não. Sabe o nome do Pedro no parkour? Canelinha. Canelinha, explica pra nós. Desconheço.